5555 no ponto da descida. Isso, Mateus 040 no rumo de Pelô, 35595. Para 40 na rumo de Pelô. Voo 889, após passagem do tráfego na curta final, alinha e mantém na 10. Após passagem do tráfego na curta, ele mantém voo 989. Portugal 157 on the ground at 4-1, taxi via Alpha and Juliet to gate 11. Alpha Juliet, gate 11, at Portugal 157. Azul 4006, mantém aproximação, guardando pistão no zero livre, cabeceira deslocada 90 metros. Manda pista livre, frente de 90 metros, azul 4006. Lua 889, livre decolagem, vento 060 graus, 042. Livre decolagem, 1889. Repouso, pista 10, 0406, obrigado. Tuão 889, decolas 43, controle 1, 19-35, boa noite. Boa noite. De Salvador, do Gol 1889, decolou na sexta escota. Oi, o Gol 604 parou o pushback acionamento, estamos na posição 2. O 604, na Gol autorizado, posicionamento de Mitax. Camarada, grato 604. Azul 78, descendo via até 2500, após Itápsia, Vito 366, então 3178. Desce via até 2500, após Itápsia, Azul 4006, solo aos 45, táxi via Alfa, chame antes da Taxi Juliette, Azul 4006. Via Taxi Alfa, chamar antes da Juliette, Azul 4006. Azul 4006, visual com aeronave da Gol, 11 horas no flashback. Ativando visual, Azul 4006. Observando o flashback da mesma grade via Índia para o gate 01. Via taxiway Índia para o gate 01, Azul 4006. 8, boa noite, 89. 288, 89. Felipe 5595 após ITAP, deverá, pois não, após pelô, deverá voar ITAP para o final LS em glide, descendo até 2000, de pelô para ITAP para o final LS, Felipe 5595. De pelô para ITAP, mandando 2000, o que é que reduz, fica melhor? Retaguarda, após o táxi da mesma, o objeto 6747 inicia o chamo táxi. Afirmativo, após o início do táxi da aeronave da Gol, inicia o nosso e chama o táxi na 747. Para o táxi, o Gol 1604, 117 a bordo, 3 horas e 35, alternando o Recife. 1604, vamos observar agora a segunda azul, ingressando no pátio, para o gate 01, e após, táxi via Índia e Alfa, próximo ao ponto de parada 10, chame pronto, ajuste 10014, Gol 1604. Hoje já avisou com azul, vai aguardá-lo e após prosseguindo em Alfa e chamada pronto, Gol no 604. Direção na Índia para o gate 1, nosso 406. Gente. Salvador, boa noite, da 3178, estabilizado R9, da 10. São 3178, livre voo de pistola 0, vento 040 graus, 04 nós, cabeceira deslocada 90 metros. Livre pouso, ciência da cabeceira deslocada, 3178. Aeroporto Aeroporto, vou no 604. Bom, o 604, voltei o ponto de espera. Mantém. 100% rápido. Salvador, boa noite, o 355-15, como número 2 no localizador, já está. 355-15, eu tenho a aproximação, a guarda está livre. 355-15. Jete, prossiga, o 6747. 6747, pro táxi, 132 a bordo, 4 horas de autonomia, terra com 20. O senhor é excelente, o senhor vem? 132-132. Jet 6747, táxi livre via Índia Alfa, no ponto de espera chame pronto, ajuste no 04. No 04, Índia Alfa, 6747, obrigado. Com 3178, sala 54, livrando à direita, táxi via Alfa e Juliette, gate 05. Alfa e Juliette por 053, 178. 355-15, vento 040 graus com 062, livre pouso na 10 deslocada. 5-5-5. Como 605, visual com tráfego da Triste Nacional. Gol 1604 tá na tá visual. Passando a passagem do tráfego ali, mantém o 604. Após a passagem do tráfego ali, mantém, com a 604. Salvador, até 3305. 3305, formação em curso Alfa, Justilão 04, pronto para cópia? Copia. São 3305 para Recife, nível 370 autorizado, via Frisco 58. Decola da pistola 0, primeira curva à esquerda, na saída Pucca, transição Aracaju. Controle Salvador 119, decimal 35, aciona 5443, então 3305. Autorizado em Recife, nível 370, para o risco 58, decola pistola 0, curva esquerda, saída Pucca, transição Aracaju, controle Salvador 1935, e o transponder 5443, está 3305. São 3305, correto, chame pronto para o pushback seu momento. Chama lá. 5525, solo ao 57, livrando direita, táxi via Alfa Juliette, remoto 14. Gestão 747, fazer isso na rolagem do gol ali, mantém no 1-0. Pode rolagem do gol ali, mantém. 3-5-5-2-5, estação 357, táxi via Alfa Juliette, remoto no 4. Alfa Juliette, remoto no 4. Fogo 604, livre de colagem, vento 050 graus, 042. Livre de colagem, fogo 604. Salvador, Cláudio Alvão Anoite, total 9907, com a informação alta. Número 7, controle, desça via, na chegada bom até 4000, aguarde LSX Rating Glide, ajustado em 1014, total 9907. Ok, até 4000, 1014, procedimento sem o Glide, chegada total 9907. 5, obrigado, boa noite. Eu vou Uno 604, boa noite. 2000, não sei se escuta. Tá bom, obrigado. Controle ao gol no 604, 2200, boa noite. Boa noite, contato radar vigilância, submantém 370 na Momo, gol no 604. 370 Momo, gol no 604. Chile 747, livre de colagem, vento 050 graus, 042. Iniciando linha 747. Salvador, T3305, puxa acionamento. T3305, autorizado, sub táxi. Autorizado, chama táxi, 3305. 3305, São Luís, correu o equipe de solo, tráfego da Trip até R72 já passar retaguarda, essa passagem do mesmo inicia, 3305. A passagem da aeronave da Trip inicia, tá, 3305. Restrito ao 350. 350 restrito, vou no 604. SV747, decola ao 02, controle 1, 19, decimal 35, uma boa noite. Boa noite, bom serviço. Controle, boa noite, Webjet 6747. Webjet 6747, contato radar vigilância, Webjet 6747. Dael, nem pensar, né? Usado direto no rumo de Dael. Obrigado. 1604, chame Recife agora na frequência 126, decimal 85, gol no 604. Muito obrigado, boa noite, 1604. Boa. 1907, descendo via até 2000, autorizado LS em grade, total 9907. 7 até 2000, autorizado LS em grade, total 9907. Autoriza Simbra, dá presente, abrir a possibilidade. 40 até na Natal. Visual, tá cavoque aqui no setor. Sente, o segredo de Simbra direto é pedir aproximação visual. Aí dá pra fazer, confia. Ah, afirmativo, então. Só põe na presente, visual, procedimento. É, aproximação visual, seu plano ainda está em instrumento, porém tem condições de cortar, mantendo referência de console. Está autorizado, total 9907. Sente, obrigado. Eu sei que daí só tem da velha guarda militar, hein? É, tem muitos, eu por acaso não sou não, mas tem muitos, aqui do meu lado tem um, por exemplo. Bom, abraço. Valeu, obrigado. Agora é o seu segredo também. Isso que é bom ter um amigo controlador. Isso aí, mas vale um amigo na praça. Praça. Jet 6747, chame agora a Recife na frequência 1288, câmbio. 288, boa noite, bom trabalho. Bom, um abraço. Ponto, espera pronto, da 3305. Lida com a Lavilton 050 graus 042. Velocidade de decolagem da 3305. Total 9907, complete final, aproximação visual, chamando torre 118.6, até bom pulso. 118.6, muito obrigado, um bom final de expediente, 9907. Salvador, Total 9907, corrija, boa noite. Boa noite, Total 9907, mantenha a aproximação, aguardando o pistão 20 livre, cabeceira deslocada 90 metros. Gente, 9907.